que sabe respeitar. acendemos a fogueira, sentados a contar histórias da nossa infância e tudo mais. Muitas vezes sem ter o que comer, mesmo assim ter que continuar. Todos pensam que é fácil, nem imagino tão difícil que é. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em mim a lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em mim a lembrança da minha terra natal. Família, minha terra, meu lar. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em mim a lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em mim a lembrança da minha terra natal. Parar. E nem assim vai apagar a nossa

vamos lá, já entrar com boa música, um novo trabalho, que eu vim de vez a mala cheia de novo trabalho. Vamos lá então com Cristiana Sá, Mentira, Mentira, diz ela. Mentira! Seguimos depois mais um novo trabalho de quem? Irmão Cardoso, um pouco quero ver o Expo a dançar. Então vamos lá dançar logo de manhã, assim, cedo. Já começou e não há hora pra acabar.

sentados à parede e a comida é do melhor. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e venho em visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e venho bem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e a cultura popular. Apanhar, mas da desgarrada a cantar e os viras e malhões estão-se a perpetuar e o público são multidões. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e quem não vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e quem não vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho, e a cultura popular. Como estamos a chegar na época dos Santos Populares, vamos lá com Cristiana Sá, os Santos Populares. Mais um novo trabalho. Chega o mês do sonho e as noites de calor. Trago manjerico para dar ao meu amor. Já é tanto António, há marchas no terreiro. Arranja-me o marido, sentindo o casamento. Cantar alegria. populares. E ficamos sempre no mínimo a 9h44 aqui nas antenas da Rádio Arcociel. Vamos lá com Marotos da Concertina, deixa falar. Tem a língua comprida, ai, tem. A ninguém respeita, mas quem nasce tu. vamos lá, vamos lá. Primeira dedicatória de hoje é da primeira parte do meu amigo Lourenço, para os seus familiares, para todo o pessoal que o conhece, para os amigos de trabalho. Sem esquecer o animador, vamos lá com a paixão dele, a Rosinha de Panacova, Cristiana Sá, o Bigode. Bigode não tem pelo. E tu... tua manobra. Quero ver a tua manobra, quero ver se tens duela e mostrar a tua obra. Mas vou à noite a toda a gente no Ruizinho de Pernacola. Chegaste em boa hora, chegaste em boa hora. Ficamos sempre na desgarradinha, mesma maneira, com desgarradinha à la francesa, Augusto Canário. Já vejo que estás por cá, parece que estás de férias, a vida vai bom ou mal, ou como diz o francês, anda-me com a alça vá. Eu e vou lá ao Miranda, de vacanças este mês, mas estou bom. Já queres falar francês, canarinho estuda mais, que mal sabes português. Ui, sei falar francês, ui, sei falar francês, como se aprende nas escolas, dizes que eu não sei falar, mas não penses que me amolas, vendo bem a tua pinta, ainda pareces um guinholas. Já te vou baixar agora. Já te vou baixar a gola, não te estejas a 96.2. La FM en couleur. E vamos lá mudar completamente de estilo de música. E já fomos até o Minho, não foi? E vamos lá agora para o Baderico. Começa o Baderico, Ana Cláudia.

uma mulher bonita, um pedaço de mulher. Quando passa tudo agita, os olhos saltam para ver. De noite ao deitar, ninguém faz o tiquitinho. beijinhos de amor, Beatriz. E esta música que vem a seguir vai para todos os transmontanos, para aquela vitória do grande Chaves, para aquela subida primeira divisão. Vamos lá, Chaves. Sagrado José Malhoa, honra, vida e glória. Somos leais a teu lado, em campo escuta a nossa voz. Chaves, meu clube, és meu coração, eu vou contigo até ao fim. Somos exemplo de grande união e hoje gritamos por ti. Chaves, Chaves, dá-nos mais uma vitória. Chaves, Chaves, honra, vida e glória. Chaves, Chaves, dá-nos mais uma vitória. Chaves, Chaves, honra, vida e glória. O Desportivo de Chaves tem histórias para contar. Chaves, vamos lá com o hino dos lusitanos, Helena Correia. Jogamos com paixão, nossa gente não desiste de sonhar. Lusitanos que andamos pelo mundo, nós sabemos que vai ficar para a história. Hoje vamos cantar todos este hino, ficará para sempre na memória. Campeões, campeões melhores do mundo, lusitanos que nasceram para vencer. Lusitanos para sempre iremos ser. Campeões, campeões, melhores do mundo. Lusitanos. esperança no olhar, força para continuar. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Musicamos, cantamos pelo mundo. Nós sabemos que vai ficar para a história. Hoje vamos cantar todos este hino. Ficará para sempre na memória. Campeões, campeões, melhores do mundo. Musicanos que nasceram para vencer. Campeões, campeões que apostam tudo. Continuamos na bola. E mais outra dedicatória da Porta Cristófa para todos os benfiquistas daqui de Orneãs. Benfica conquistador. Ganhar até ao fim. Cantar nova vitória. E erguemos a vermelha bandeira. Lutamos com a alma guerreira. Foram mil epopeias, de casas tão cheias. Foi um campeonato de sonho. Somos do Benfica, somos campeões. Somos do Benfica, somos os melhores. Somos do Benfica. ter inveja, vamos lá festejar aquela vitória da Liga do nosso Porto. Continuamos, boa música, boa disposição com Rosinha, nova de trabalho de Rosinho, agarra no barrote. Eu meto o barroco devagarinho. Eu estou a ajeitar.

é que o meu amor esteja comigo. És parte de mim. Fiquei abandonada, sem ti eu não sou nada. Quero saber se o nosso amor está perdido. Fiquei apaixonada, meu coração chamava.

sei que a vozinha olhará sempre por ti. É o teu fado que canto para ti. É do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não. Hoje é o Dia Mundial da Infância. Então, o Sr. Lourenço, o animador aqui, o meu colega animador da terça-feira, da sexta-feira, pediu-me uma música dos Patinhos para os seus netos, não é? E para todas as crianças. Então, vamos lá com os Patinhos. Vamos lá mudar completamente de estilo. Vamos lá com aquele artista que esteve aqui com nós há pouco tempo. Pois a gata está bonito. E tudo o que o meu santinho diz está sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei a multidão, tinha tanta animação. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não

ficamos sempre no mesmo ritmo com Luís Jorge, 40 de graus. Ainda não chegou aqui. Na reta final, mas outra dedicatória da parte do Sérgio para os seus amigos de trabalho, sem esquecer o animador Marcus Selavi. sorrir. Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente sempre abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Nanariê, nanariê, jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Nanariê, nanariê, deixa eu te levar, vem comigo dançar. Chegou a hora de me despedir de vocês. O teu brasão é sagrado. E não podia despedir de vocês só para dar os parabéns aos Chaves. Nós, por nós, transmontanos, é orgulho que o Chaves seja em primeira divisão. Chaves, meu clube, és meu coração. Eu vou contigo até ao fim. Viva Portugal, viva Trás-os-Montes. Tempo de grande união. E hoje gritamos por ti. Peço desculpa a algumas dedicatórias que não passei, mas prometo, já estão aqui marcadas, que para a semana passarei. Chaves, Chaves, honra, vida e glória. E pois é, Portugal em Festas se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Chaves, como sempre, a melhor música portuguesa. Sintoniza a nossa rádio. A partir das 14 horas terá a minha amiga Glória, até as 16 horas. E amanhã, quinta-feira, Gemiro, das 9 ao meio-dia. E das 18 horas a 20 horas, a pousa musical com a Sílvia. E sexta-feira, o meu amigo Lourenço, fim de semana à porta. Supera as dificuldades. E a partir das 5 até às 17, 19. Manel com Descoberta. E sábado, Portugal no Coração com a Cristina. E passamos já a domingo, Cantar do Galo com o António. E no telefone Susana, não é? Então já sabem tudo, os programas portugueses. Sintoniza a Rádio Arconciela, sintoniza a rádio, a sua rádio, a nossa rádio. Chaves, Então já disse tudo por hoje. Portas bem, cuida de vocês e digo até quarta-feira. Tchau, tchau. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Dica dos agentes.